O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós iremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarieis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca mais força. Pode ser melhor para o Senhor. Ainda de pé, levante teus braços. Vamos rezar mais uma vez com um salmo, glorificando o nome do Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Agora só vocês. As nações glorifiquem. Deus glorifique. Todos nós agora. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. E Deus quer que nós partamos da beleza desse salmo. Parabéns. Quem foi que compôs? Parabéns, Deus te abençoe. Continue, não pare não. Não é? Beleza, não é beleza mesmo? É, não é, maestro? Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Repete. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações glorifiquem. Acho que o povo não conhece você. Como é que você se chama? Wendel. Wendel, Wendel, o que, que você começou a fazer na Canção Nova? Qual é o trabalho que você começou fazendo? Eu comecei fazendo áudio e depois passei a ser motorista da nossa van. E hoje eu trabalho dirigindo nosso caminhão aqui de transmissão. Os micro-ônibus, todos os carros que tem aqui na garagem eu dirijo. Porque você é motorista profissional, né? Você, sim, tem carteira? Sim, e o caminhão de transmissão, hoje eu sou o único membro da comunidade que dirige o caminhão. Você tem carteira aí? Tenho carteira profissional. Profissional, a mais alta, né? É. Que pode dirigir qualquer tipo qualquer de... qualquer tipo de carro. É. Estou vendo que está aplaudindo, aplaude mesmo. Mas viram que bela voz? Viram que bela voz? Não perde para cantor nenhum, não é verdade? E viram que beleza de composição? Não é a primeira. Eu já conheço outras, né? Você tem composto outras aí. E os nossos salmos são compostos na hora. Foi agora de manhã cedo que saiu. Junto ali com o sapo. Então. Até eu me lembrei do Francisco Petrônio, né? Eu era ainda bem jovem quando Francisco Petrônio contou que ele era motorista de táxi, né? E ele, motorista de táxi, ele cantava ali no meio dos outros motoristas, e os motoristas viram que ele tinha uma voz boa, o animaram e tal, e foi para o programa de calouro, e depois foi cantar e tal, e é o Francisco Petrônio de hoje, né, que o Brasil inteiro conhece e gosta. Só que a obra que Deus faz é muito mais. Você não vai deixar de ser motorista, porque os nossos caminhões precisam. Você vai conduzir o nosso caminhão de transmissão, mas ao mesmo tempo vai cantar uma canção nova. Sim. Deus te abençoe. Amém. Mas eu comecei com isso também para dizer que o tema desse salmo é o que o Senhor está nos dizendo hoje: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifique. Porque o Senhor quer realmente isso. E interessante que na Bíblia, quando se fala de nações, não são apenas as nossas nações que nós conhecemos, o Brasil, a Argentina, o Paraguai, e lá do outro lado Portugal, e Espanha, e França, e Inglaterra, e Alemanha, e Polônia, e Hungria. Quando a Bíblia fala em nações, fala em nações sim, em países sim, mas de pagãos, de pagãos. Quando falava em nações, eles estavam falando justamente em nações pagãs, que não eram, portanto, judeus, que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E já esse Salmo 66, 67, já era um anseio do salmista, do cantor de Deus, do profeta, clamando que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Vejam bem, não apenas nas nações, nações, nações, mas as nações pagãs, que elas vos glorifiquem. E sabe, meus irmãos, a grande dor no mundo de hoje, e a grande dor do coração do Papa João Paulo II, é que as nações que eram cristãs, nações que eram filhas e filhas prediletas da Igreja, é, como o Papa tem dito, que as nações da Europa são filhas da Igreja. E por que filhas da Igreja? Não é porque a Igreja inventou esse nome, filhas da Igreja. Não, elas nasceram da Igreja. Assim como, por exemplo, a cidade de São Paulo começou com Anchieta, Manuel da Nóbrega e Anchieta, um santo. A nossa grande São Paulo, ela nasceu não apenas com o nome de Santo São Paulo, mas ela nasceu de um santo, Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, foram os fundadores de São Paulo. Portanto, eu diria, São Paulo é filho da Igreja. E essas nações nasceram da Igreja, se tornaram as nações que são hoje por causa da Igreja, são filhas da Igreja. E que impressionante, essas nações hoje estão negando o cristianismo, essas nações hoje estão negando o Evangelho, essas nações hoje estão negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje está se buscando fazer lei que as pessoas não possam ter nenhum objeto sagrado, nenhum objeto que mostre a própria fé. Há pessoas implicando hoje e estão buscando leis, é, e há nações e há lugares que já estão colocando leis impedindo as pessoas de ostentarem objetos cristãos. Por exemplo, alguém que andasse com um crucifixo assim já estaria implicando. Quem é que tem aí crucifixos, medalhas? Mostra, mostra, mostra, mostra como eu, mesmo que esteja por dentro, mostra, mostra sem medo. Tem muita gente, tem ou não tem? E medalhinha, quem tem terço? Mostra o terço. Estou com o meu aqui, né? Recebido das mãos da Lúcia. Mostra, mostra, mostra sem medo. Veja, estão implicando hoje de nós trazermos objetos assim. Pode guardar. Enquanto a gente usa, não somente no pescoço, mas usa no pulso, é. São até bonitos, né? E alguns são vários, várias faces de Nossa Senhora, por exemplo, no pulso. Coisas lindas que as pessoas trazem, fazendo o quê? Mostrando a própria fé, mostrando a própria devoção, mostrando o próprio amor. E é claro, elas são livres. Veja, no mundo de liberdade, cada um é livre em manifestar a própria fé, manifestar a própria crença, manifestar o próprio amor. Por que que as pessoas andam de aliança? Quem tem aliança no dedo aí, mostra a aliança. Por que que você mostra esta aliança? Porque você tem um amor, não é verdade? E não somente você tem um amor, você se comprometeu com o seu amor. Verdade não é? Mesmo se hoje esse amor é sofrido, até a aliança que você traz mostra constantemente para você o seu compromisso, né? E diz a você que você precisa continuar amando o seu amor e se comprometendo com o seu amor. E na verdade, o amor não é apenas com a pessoa que você casou-se, mas o amor é com os seus filhos. Então, porque você ama os seus filhos, você porta essa aliança. E por causa dos seus filhos, quantas mulheres, por exemplo, cujos maridos as abandonaram, mas elas conservam a aliança, porque elas continuam tendo os filhos e continuam amando os filhos e continuam responsáveis pelos próprios filhos, comprometidas com os próprios filhos e com o lar fundado, com o casamento que firmaram. Até muitas delas conservam a aliança porque nutrem a esperança e rezam e se sacrificam para que o marido se converta, para que o marido volte. Não apenas voltem para ela, mas voltem para o lar, voltem para a família, voltem para os filhos, voltem para Deus. Verdade ou não é? Eu só não vou mandar levantar a mão as mulheres que portam aliança e portam essa esperança, porque também há mulheres muito sofridas cujos maridos estão em casa, mas é como se não estivessem. Há mulheres que têm maridos que, desculpe, são adúlteros, que são infiéis, que ela sabe que tem outras mulheres, que até mesmo tem outra família. Muitas delas sabem que o marido é inclusive um responsável, que vive de aventura em aventura, não tem uma outra família, não tem uma outra mulher determinada, mas até pior, anda de aventura em aventura, desculpe, de prostituta em prostituta. Mas essas mulheres seguram a barra em casa e portam a própria aliança de compromisso, de amor, primeiro com aquele marido infiel, adúltero, porque elas não deixaram de amar, elas querem e precisam da conversão deles, não apenas que eles voltem para elas, mas para que eles se convertam, para que voltem para a família, mas elas querem e precisam que eles sejam responsáveis pela própria família, pelos próprios filhos, e por isso portam a sua aliança, que é um sinal. Claro, elas são livres em portar o sinal da aliança. E veja, tanto quanto nós somos livres, e no mundo de liberdade, nós somos livres em ostentar aquilo que nós amamos. Nós amamos a Deus, como falou o Evangelho: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Quando nós ostentamos um crucifixo, uma medalha, um terço, um escapulário, uma medalha de São Bento, quando trazemos esses sinais, nós dizemos que amamos a Deus, e que mais do que somos amados de Deus, e porque nós amamos a Deus, porque nós guardamos a sua palavra, porque nós guardamos os seus mandamentos. Claro, temos erros, temos falhas, mas nós queremos e aguentamos firmes para viver os seus mandamentos. Deus também nos ama e vem a nós e faz a sua morada em nós. Então nós nos tornamos portadores de Deus, não apenas portamos essas imagens, esses sinais, mas nós portamos Deus, a coisa que mais o mundo precisa. Mas veja, hoje, principalmente em países e nações da Europa, filhas da igreja estão implicando com isso. Já houve pessoas multadas, já houve pessoas que foram julgadas, já houve pessoas que foram condenadas porque portavam esses objetos, porque hoje querem proibir. Mas o que é isso, gente? Na verdade, não é apenas proibir que se leve um objeto sagrado. Não. Eles estão contra Deus, estão contra o Cristo, eles estão contra as leis de Deus, eles não querem saber de Deus. Como agora no dia 13, o cardeal Martino, quem presidiu todas as solenidades, dizia: nós estamos num mundo que está se opondo a Deus, que não quer saber de Deus, um mundo que vive sem Deus e que quer viver sem Deus, que quer fazer leis sem Deus, que quer fazer uma ciência sem Deus, que quer educar sem Deus, que quer fazer medicina, quer fazer saúde sem Deus, que quer fazer comunicação sem Deus, etc, etc, que quer fazer um mundo, que quer fazer uma nação sem Deus. E essa é uma grande loucura, uma terrível loucura. É como se nós quiséssemos um mundo sem oxigênio. Já imaginou? Nós queremos um mundo, uma terra sem oxigênio. Gente, é uma loucura. A gente não vê o oxigênio, a gente não apalpa o oxigênio, mas que ele é essencial para a nossa vida, claro que é. Pare de respirar um tempo para você ver. Feche a sua boca e aperta o seu nariz para você ver o que vai acontecer. Você vai começar a ficar vermelho, daqui a pouco você vai ficar roxo, daqui a pouco, se você não respirar, se você não tirar o dedo do nariz, se você, o dedo do nariz não, de apertar o seu nariz, né? Se você não abrir a sua boca e respirar, já você morre aí. Só por quê? Porque você não respirou. Ninguém foi aí, deu uma facada, ninguém deu um tiro em você, mas porque você deixou de respirar, porque o oxigênio deixou de entrar nos seus pulmões, e aí oxigenar todo o seu sangue e você morre. Portanto, seria uma loucura a gente ficar sem respirar, e seria uma loucura nós queremos uma terra, um mundo sem oxigênio. Igualmente uma loucura querer um mundo, querer uma terra sem Deus. Mas é isso que estão fazendo. E aí o próprio Senhor põe nesse domingo nos nossos corações a beleza desse canto: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Gente, porque seria preciso, pode ficar com o microfone na mão, porque isso vai repetir muitas vezes, certamente. É preciso que as nações que não são cristãs, que as nações que ainda são pagãs, onde a maior parte são pagãos, que eles glorifiquem ao Senhor, que sejam cristãs. Mas é preciso que as nações que são cristãs, que nasceram na igreja, voltem a ser cristãs e glorifiquem o Senhor. Nós podemos dizer a respeito do Brasil, que a nossa nação vos glorifique ao Senhor. Até pensando em nossa nação, que a nação vos glorifique, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que a nação, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que toda a nações vos glorifiquem. Veja, talvez eu não me expressei bem. O que eu quero cantar é o seguinte: que a nação, qual é a nossa nação? O Brasil. Que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação, toda a nação inteira vos glorifique. Vamos cantar assim: que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação, que toda a nação vos glorifique. Repete: que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação vos glorifique. Porque veja, gente, podemos dizer que o Brasil é um país cristão? Infelizmente não podemos dizer. Porque começa por aí. Veja, por exemplo, a pouca vergonha que estão fazendo com as televisões. Eu não culpo as televisões, mas culpo aqueles que estão fazendo toda essa pouca vergonha nas nossas televisões, entrando nos nossos lares. Em vez de ensinar, desensinando. Em vez de educar, deseducando. Em vez de moralizar, imoralizando os nossos filhos. mas também a pouca vergonha que fazem em todos os cantos, a corrupção que graça no meio de nós. E saiba de uma coisa: se um órgão seu começa a falhar, se o coração começa a falhar, claro, logo logo a sua saúde fica arruinada. Mas também se o seu pulmão fica doente, se o seu estômago fica doente, se o seu fígado fica doente, até mesmo o seu baço, a gente nem pensa muito no baço, né? Mas se o baço fica doente, todo o seu organismo, qualquer órgão, gente, se os seus rins ficam ruins, o corpo inteiro é afetado. Veja, quando nós falhamos num dos mandamentos, quando nós começamos a pecar num dos mandamentos, tudo se estraga. Por exemplo, por causa dessa impureza desenfreada, por causa dessa pouca vergonha no campo sexual, até ostentando. Vai ver hoje de tarde mais uma vez, nos programas da tarde das televisões, o que que eles ficam mostrando no palco? Carne humana. Coitada daquelas moças e daquelas mulheres dançando daquele jeito, parecendo verdadeiras serpentes, numa sensualidade fora do comum. Mas afinal das contas, é isso que nós queremos às nossas mães? É isso que nós queremos às nossas irmãs? É isso que os homens querem às próprias esposas? Claro que não. Claro que não. Mas no fundo, meus irmãos, o que se está fazendo é isso, como se a mulher fosse para isso, como se a mulher fosse simplesmente objeto de prazer. E até incitando as pessoas a buscar na mulher unicamente o prazer, e desculpe, o prazer sexual, como uma laranja que se chupa e depois se joga fora o bagaço. E porque o nosso mundo, porque a nossa sociedade tem realmente pisoteado essa lei de Deus. Mas veja, é uma lei justamente para preservar a coisa mais preciosa que nós temos, que são vocês mulheres, que Deus fez para serem as nossas mães, para serem as nossas irmãs. E como é precioso ter mãe, como é precioso ter irmã. E todos vocês que são casados, como é precioso ter esposa. E é necessário que se tenha esposa, é necessário que se tenha irmã, é necessário que se tenha mãe. Mas no fundo, a nossa sociedade está pisoteando, está jogando na lama e pisando em cima da coisa mais preciosa que nós temos. Não tenham dúvida, porque nós estamos falhando tremendamente aí. É por isso que hoje o mundo está na corrupção que está. Desculpe, hoje é uma roubalheira. A cada momento surge um outro escândalo. Verdade ou não é? Escândalos e mais escândalos, escândalos e mais escândalos de corrupções. Mas por que isso? Se um órgão entra em colapso, os outros começam a entrar. Se uma parte da nossa sociedade, por exemplo, no campo da castidade, no campo da pureza, no campo da sexualidade, se deprava, todo o restante começa a se depravar. Eu não tenho dúvida. A corrupção que graça, porque, gente, são milhões e milhões de dinheiro que são desviados nesta nação. Eu não estou culpando os governos, simplesmente não. Não estou culpando os políticos, simplesmente não. Porque, desculpe, é uma multidão de pessoas que roubam de todos os cantos. Roubam assim, desenfreadamente. O Brasil precisa ser uma nação muito rica, e é uma nação muito rica, para aguentar os roubos contínuos que acontecem nesse país. Verdade ou não é? Desculpe, é uma pouca vergonha. Se todo o dinheiro roubado e desviado nesse país voltasse para o crescimento do Brasil, para o crescimento das indústrias, para o crescimento das empresas, ninguém estaria desempregado nesse Brasil, haveria falta de empregos nesse país. Nós precisaríamos estar chamando gente de outros países para trabalhar aqui, nós precisaríamos de adolescentes, de jovens, todos trabalhando, porque seriam tantos empregos nessa nação. Porque se o dinheiro que foi roubado e por isso desviado e torrado nessa nação, se ao invés de ser roubado, ele fosse investido em empresas, em indústrias, e mil coisas, não faltariam empregos, ao contrário, estariam faltando empregos, essas empresas todas estariam sempre ali, convidando novos empregados, porque faltariam empregados. Mas veja como eu estava dizendo, porque nós temos falhado na sexualidade. E desculpe, a nossa nação tornou-se uma bandalheira no campo sexual. A corrupção entrou também. Uma coisa que nos assola hoje é a violência. Parece que justamente nós ficamos encarcerados e os bandidos ficaram soltos, porque as nossas casas viraram-se prisões, não é verdade? Olha as grades que nós temos em casa. Olha as correntes que nós colocamos nas nossas casas, nos cadeados que nós colocamos nas nossas casas e os alarmes que nós colocamos nas nossas casas. Verdade ou não é? Até casa de pobre tem grade bem alta, grade nas janelas, grade no portão, grade na porta. Há pessoas em apartamento que, primeiro, não abrem a porta, né? Já olham naquele visorzinho ali para ver quem é que está do outro lado, e ainda com medo. E quando abre a porta, abre só uma frestazinha para ver bem quem é. Porque nós nos tornamos prisioneiros, verdade ou não? Nós somos presos dentro das nossas casas, presos dentro dos nossos quintais, e somos obrigados a colocar cachorro, e cachorro bem violento, verdade ou não é? Para defender a nossa casa, defender os nossos filhos. Então nós somos os presos, e os bandidos estão soltos, mas eu não estou culpando os bandidos, não. Estou culpando nós, na nossa nação, porque eu disse, quando um órgão entra em colapso, todos os outros vão que nem pedra de dominó, entrando em colapso um depois do outro. Gente, eu não duvido que a violência que nós vivemos hoje é, a violência que nós vivemos hoje, todo mundo tem medo de todo mundo tem medo de ser assaltado, de ser sequestrado, tem. Todo mundo tem que fechar muito bem fechada a sua casa, e qualquer barulhinho a gente já está assustado, a gente sai de casa mas com medo, porque deixou mulher, porque deixou filhos, porque deixou criança em casa. A gente está em casa, mas com a mão no coração, porque o filho e a filha foi para a escola primária, foi para a faculdade, e nós não sabemos como vai ser, o que vai acontecer pela violência que nós estamos vivendo. E veja, você sabe muito bem, não é só nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não, mas as nossas pequenas cidades também assim, os nossos bairros de cidade grande estão assim, e os centros das cidades grandes também, não há diferença. Mas por que é que as nossas cidades se tornaram violentas? Uma verdadeira guerra urbana que nós vivemos, porque uma coisa puxou a outra. Quando se falha num mandamento, se falha no outro. Quando se falha num mandamento, se falha no outro. E eu pergunto a você, dá para chamar o Brasil de uma nação cristã? Não. Por que que o Brasil está assim? Por que que existe essa depravação, essa bandalheira no Brasil? Porque infelizmente nós não somos uma nação cristã. O Brasil está, essa corrupção, desculpe, essa roubalheira generalizada. Repito, não estou falando aqui de governos, não estou falando aqui de políticos, estou falando da roubalheira, porque tornou-se uma cultura. Desculpe, todo mundo rouba. E parece que é esperteza roubar, tirar vantagem. Se não rouba, rouba assim, assaltando. Se rouba, tirando vantagens. O por fora já se tornou cultura nossa. Qualquer negociação que se faz, já existe o por fora. Quem ajudou na transação já tem o seu. O Brasil tornou-se uma nação corrupta, com uma cultura de corrupção, porque não é uma nação cristã, não é. Nós temos um verniz de cristianismo, nós temos infelizmente, como Jesus disse, uma caiação, nós somos como que sepulcros caiados, mas cristãos, nós não somos. E o Brasil tornou-se essa violência, essa guerra urbana, porque na verdade não é uma nação cristã. E por isso, gente, hoje o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração que a nação, e a nossa nação é o Brasil, que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação, que quer dizer a nação todinha, a nação inteirinha, vos glorifique, ó Senhor. Canta comigo mais uma vez. Que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação vos glorifique, que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação vos glorifique. E eu sei que nações da Europa estão nos vendo agora, em Portugal, por exemplo, que está na hora do almoço, Portugal está nos vendo agora. E com Portugal, França e Itália e Espanha e Alemanha e Inglaterra estão nos vendo. Agora no dia 11 recebemos telefonemas lá na nossa casa e de todos esses lados nossos telefones não paravam, porque há pessoas nos vendo nesses países todos. Então você que está num desses países, você sabe qual é o seu país, mesmo você que é brasileiro, mas está numa dessas nações. Quantos brasileiros estão na Inglaterra, em Londres, em outros lugares da Inglaterra, na França, na Espanha, na Alemanha, em Portugal, nem se fala, na Itália, em outros países? Você conhece qual é a sua nação agora, qual é o país em que você habita agora? Cante agora, pensando nesse país, mas nós pensemos aqui no nosso país. Há muitos que estão aí nos países da Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, nos vendo, nos acompanhando, na Venezuela. Cante pensando na sua nação e dizendo isso que esta música diz. Cante junto comigo. Que a nação vos glorifique, ó Senhor. Que a nação vos glorifique, ó Senhor. Que toda a nação vos glorifique, que a nação vos glorifique, ó Senhor, que toda a nação vos glorifique. Sim, Senhor, que tudo aquilo que é paganismo na nossa nação, porque na Bíblia quando se fala em nação, quando se fala em nações, se fala em nações pagãs. Senhor, que todo o paganismo que existe na nossa nação, que caia, Senhor. Que caia, que se derrube, que se aniquile, que desapareça. Nós não podemos continuar sendo pagãos, Senhor. Que todo o paganismo, Senhor, na nossa educação, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, mas também nas escolas, nas escolinhas das nossas crianças, Senhor. Quanto paganismo, quanta depravação já, quanta música pornográfica que as nossas crianças cantam, mas não são pornográficas, mas são. E as danças que elas dançam, coitadinhas, e aprendem a dançar, são danças sensuais, são músicas sensuais. Senhor, que todo esse paganismo caia da nossa educação, do nosso ensino. Que caia, Senhor, todo o paganismo das nossas emissoras de rádio e televisão, Senhor. Que só cantam, que só tocam, que só mostram, Senhor, coisas depravadas e as notícias de violência. Senhor, que caia todo esse paganismo. Que caia, Senhor, todo o paganismo da nossa indústria, do nosso comércio, da nossa saúde, Senhor. Sim, da área da saúde. Que caia, Senhor. Porque precisamos ter uma nação cristã, que creem em Deus, que creem em Jesus, o nosso Salvador, que realmente possa se chamar cristão. Porque, gente, o Brasil nasceu da igreja. Interessante que já na expedição de Cabral vinham os missionários, eram missionários franciscanos. E nós tivemos aqui a primeira missa no Brasil, logo depois que chegaram, quando chegaram em terra firme, Frei Henrique de Coimbra, não é isso? Tem o nome completo, estou esquecendo o nome. Como é que é? Frei Henrique Soares de Coimbra, era um frei franciscano, mas não era só ele não, veio um grupo de missionários, e como que o superior deles era o Frei Henrique Soares de Coimbra, que celebrou a primeira missa no Brasil, que fincou uma cruz nessa terra, que começou se chamando Terra de Santa Cruz. Portanto, o Brasil é filho da igreja. E de que igreja? A Igreja Católica? Não é igreja de reino nenhum, é Igreja Católica. E portanto, cristã. O Brasil é um país cristão. O Brasil é um filho, é uma nação filha da igreja. O Brasil precisa ser cristão. Mas para isso, Senhor, tira todo o paganismo das nossas casas, das nossas famílias, Senhor, porque há muito paganismo nas nossas casas, Senhor, dentro das nossas casas. Dos programas que vemos, dos filmes que assistimos, dos vídeos que nós vemos, das revistas que andam na nossa casa, Senhor. Não são somente as revistas chamadas pornográficas, mas tantas outras revistas que na verdade são sensuais, são pornográficas, somente deseducam. Os posters, as gravuras que são colocadas nas nossas casas, Senhor, nos quartos dos nossos filhos, talvez no lugar de serviço do pai desta casa, é do dono dessa casa. Senhor, que caia todo o paganismo das nossas palavras, dos nossos xingos, dos nossos gritos, dos nossos palavrões, Senhor. Que nos nossos lugares de serviço, Senhor, caia todo o paganismo. Aquelas gravuras e imagens de mulher nua, Senhor, que caia tudo isso, e toda a corrupção, Senhor. Nós precisamos que dentro, Senhor, da nossa família, marido seja cristão, lute por ser cristão, que as esposas, que as mães sejam cristãs, que não sejam levianas, Senhor, que não sejam irresponsáveis, que as nossas mães, Senhor, sejam mães, e para serem mães, que elas sejam cristãs, Senhor, senão do contrário, nós estamos vendo pela prática, é um descalabro, Senhor, é um descalabro, é uma imoralidade só. Senhor, que as nossas mães sejam cristãs, que os nossos filhos, que as nossas filhas, Senhor, sejam cristãos, que os nossos irmãos, Senhor, sejam cristãos, e que caia todo o paganismo de dentro das nossas casas, Senhor, toda a mentalidade pagã, toda a cultura pagã, que caia, que caia, que caia, que caia, Senhor. Precisamos realmente, precisamos de uma verdadeira reforma, de uma reviravolta nas nossas casas, Senhor. É o que nós estamos pedindo no dia de hoje. Peça, peça pela sua casa. Você conhece muito bem. Você conhece bem a situação do seu casamento. Você conhece muito bem a situação do seu cônjuge, quer dizer, a pessoa com quem você se casou. Aí eu ponho tanto o marido como a mulher. Porque às vezes, infelizmente, o mau elemento não é só o marido, não. Tem muita mulher mau elemento, me desculpe. Muita mulher desmioladinha, desmioladinha. Desculpe, leviana, leviana, com ideias modernistas, que aprendeu na escola, aprendeu com as amigas, aprendeu na faculdade, e partiu para manias, partiu para amores, partiu para liberdades, Você conhece a situação concreta da sua casa? Você conhece a situação da sua família, do seu casamento? Você conhece o que acontece com seu pai, com sua mãe, mesmo se você já teve que deixar a sua casa para trabalhar, para se casar? Você tem a sua casa hoje, a sua família, mas você conhece a situação do seu pai, da sua mãe, do casamento deles? Você sabe da bebida, quem sabe, do seu pai? Você conhece a situação dos seus irmãos que moram na mesma casa, mas os seus irmãos, mesmo que você se casou, mas você tem os seus irmãos, irmãos casados, irmãos solteiros, você sabe a situação deles, e você sabe muito bem a situação de cada filho, de cada filha. Peça agora para o Senhor, peça que realmente a sua família glorifique, que ela seja uma glória para o Senhor, que o seu casamento seja uma glória, que o meu casamento vos glorifique, ó Senhor, que todo o meu casamento vos glorifique, que a minha família, Senhor, vos glorifique, ó Senhor, que toda, quer dizer, todinha, que toda a minha família vos glorifique, que o meu trabalho vos glorifique, ó Senhor, que todo o meu trabalho, que todo o lugar do meu trabalho, que todo o setor do meu trabalho vos glorifique, ó Senhor, que a minha vida vos glorifique, ó Senhor, que toda a minha vida vos glorifique. Senhor, faz-nos cristãos, faz-nos verdadeiramente cristãos, Senhor. Nós estamos pedindo agora, Senhor, que caia, que caia, que caia, que caia, que caia todo o paganismo das nossas vidas. Vai pedindo, Senhor, que caia todo o paganismo da minha vida, Senhor. As minhas ideias pagãs, a minha mentalidade pagã, a minha cultura pagã, Senhor, que caia, que caia, que caia. Infelizmente ainda eu tenho cabeça pagã e muito influenciada, Senhor, para o paganismo, para aquilo que eu vejo na televisão, para aquilo que eu leio, para aquilo que eu escuto nas canções, nas conversas. Senhor, muda a minha mente, muda, Senhor, a minha mentalidade, muda a minha cultura, Senhor, com tudo aquilo que ela tem de pagão. Senhor, muda o meu palavreado, sim, as minhas palavras, as minhas conversas, o que eu digo, Senhor, porque infelizmente há muito paganismo no meu falar, Senhor, as minhas frases, os meus palavrões que eu vivo soltando, os meus xingos, os meus gritos, Senhor, que caia todo o paganismo do meu falar, Senhor, que caia todo o paganismo do meu sentir, do meu coração, dos meus afetos, dos meus amores, Senhor, que caia todo o paganismo. E falando de afeto, Senhor, que também na minha sexualidade, que na nossa sexualidade, peça ao Senhor que na minha sexualidade, Senhor, caia tudo aquilo que é paganismo, tudo aquilo que é pornográfico, tudo aquilo que é depravado, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que é impuro, que caia, que caia, que caia, Senhor, todo o paganismo, e que eu viva, Senhor, afetos cristãos, que eu viva, Senhor, uma sexualidade cristã, de acordo com o Evangelho, de acordo com os teus mandamentos, de acordo contigo, Senhor, porque tu és amor, e eu quero e eu preciso que toda a minha vida, Senhor, seja cristã, e que caia todo o paganismo da minha vida, Senhor, que até mesmo no meu corpo, que o meu corpo seja cristão, e caia, Senhor, todo o paganismo, porque infelizmente, Senhor, muito de depravação acabou pegando o meu corpo e viciando o meu corpo. Quantas pessoas, Senhor, com o corpo paganizado, quantas pessoas com o corpo viciado em coisas erradas, fazendo coisas erradas no comer, no beber, nos perfumes que se usa, no uso da sexualidade, quanta coisa pagã, Senhor, quanto paganismo no nosso olhar, nas coisas que vemos, quanto paganismo no nosso ouvir, nas coisas que ouvimos, quanto paganismo, Senhor, no nosso tato, buscando apenas prazer e prazer e prazer e prazer, até mesmo no nosso olfato, Senhor, buscando cada vez mais perfumes e cheiros sensuais, sensuais, sensuais, Senhor, o nosso corpo também foi ficando paganizado e tornou-se até mesmo um corpo pagão. Senhor, que tudo se mude. E a tua palavra vem mostrar, está no Evangelho de hoje, está na primeira leitura de hoje, é o seu Espírito Santo que faz essa mudança. Pede agora para o Senhor, Senhor, que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e que o teu Espírito Santo lá dentro de mim, que o teu Espírito Santo, Senhor, mude tudo, que o Espírito Santo me mude, Senhor, que eu deixe de ser pagão e que eu me torne cristão. Senhor, que eu deixe as atitudes pagãs e assuma atitudes cristãs. Que eu deixe os comportamentos, os procedimentos pagãos e que eu tenha comportamento, Senhor, atitudes, modo de ser, modo de viver cristão, Senhor. Que eu deixe os meus modos pagãos de me vestir, Senhor, e que eu tenha um modo cristão de me vestir, de me ostentar, de me maquiar, de me pentear, de ser, Senhor, de andar, de me comportar. Senhor, eu preciso ser cristão inteiramente, a partir do meu corpo, mas o meu coração, a minha alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vontade, tudo em mim precisa ser cristão, tornar-se cristão. Senhor, que eu deixe, que eu deixe, que eu deixe, que eu deixe de ser pagão e que eu me torne, Senhor, realmente cristão. Peça, peça do fundo do coração, converte-me, Senhor, transforma-me, Senhor, muda-me, Senhor, faz-me novo, Senhor. Senhor, eu preciso, eu não posso estar culpando os outros, eu não posso estar levantando o dedo contra a imoralidade do mundo, enquanto eu muitas vezes sou o imoral. Sim, a imoralidade começa em mim, Senhor, a depravação começa em mim, a corrupção começa em mim, a violência começa em mim. Perdão, Senhor, misericórdia, tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de nós, transforma-nos, Senhor, faz-nos novos. Nós queremos e precisamos ser cristãos, Senhor, que todo o paganismo desapareça da minha vida, Senhor, e que eu seja cada vez mais cristão, cada vez mais cristão. Senhor, é uma luta, é uma verdadeira briga, é uma guerra, Senhor, para ser cristão, uma guerra que começa dentro de mim, na minha vontade, na minha carne, no mundanismo que me pegou, Senhor. É uma verdadeira guerra, é uma luta, é um esforço, Senhor, mas eu preciso, eu não posso continuar escravo, Senhor, não, de nada do mundo, de nada da carne, de nada de paganismo, Senhor. Eu preciso me libertar e me tornar cristão, cristão, cristão, cristão, verdadeiramente a tua imagem, a tua semelhança, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus, a Senhora é o modelo da pessoa cristã. Eu estou pedindo, seja minha mãe, seja minha madrinha, seja minha mestra, e ajuda-me a me transformar, a deixar para trás, bem longe, tudo que é pagão na minha vida, todo o paganismo da minha vida. E ajuda-me, Maria, Maria auxiliadora dos cristãos, auxilia-me a deixar todo o paganismo e me tornar cristão, cristão, cristão, cristão. Nossa Senhora, nós agora somos consagrados, nos consagramos e assumimos essa consagração, que verdadeiramente, Senhora, nós vivamos como consagrados, que eu viva como consagrado. Diga você que é mulher, que eu viva como consagrada. Eu quero, Senhor, viver a minha consagração, sim, deixando de lado todo o paganismo e me tornando cada dia mais cristão, hoje mais cristão do que ontem, mas não tão cristão como amanhã, porque amanhã eu serei mais cristão do que eu estou sendo hoje. Senhor, é isso que eu peço, e para isso agora eu peço, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, que o meu corpo vos glorifique, ó Senhor, que todo o meu corpo vos glorifique, que a minha alma vos glorifique, ó Senhor, que toda a minha alma vos glorifique, que o meu espírito vos glorifique, Senhor, que todo o meu espírito vos glorifique. E para isso, vem, vem, vem Espírito Santo, toma conta de mim, Espírito Santo, faz-me homem novo, faz-me, diga você, mulher nova, eu quero ser novo, eu quero ser inteiramente novo, realmente novo, eu quero ser cristão. Vamos falar para o Senhor que nós precisamos desse Espírito Santo. Cantemos. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar, quero caminhar contigo. eu preciso de ti, eu preciso, eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti, quero caminhar. Eu preciso de ti, por isso vem, vem Espírito Santo, por isso vem Espírito Santo, vem, ó, vem Espírito Santo, peça com fé, peça com vontade, ó, vem Espírito Santo, vem. Minhas feridas, vem, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor, inundar-me com o teu amor, e fazer-me crescer em tua graça, Senhor, fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Meu Senhor, eu preciso, eu preciso de ti, quero caminhar, quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti, eu preciso, canta, fala pro Senhor, eu preciso de ti. Meu Senhor, eu preciso de ti, quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. E Padre, quando da morte de Jesus Cristo, ali ficou um tempo os apóstolos sem saber o que fazia, e até mesmo parece que nem tinham entendido tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado. Exato. Até que veio o Pentecostes, o Espírito Santo, e mudou tudo. E eram poucas pessoas, eram os 12, Nossa Senhora, e mais outras pessoas que depois foram sendo cheias e repletas do Espírito Santo. Os próprios apóstolos foram batizando, então eram poucas pessoas. E muitas vezes nós vamos vendo, aqui mesmo no Brasil, que o Senhor falou, o Brasil ainda não é um país cristão, e tem que ser. A nossa casa, se não é uma casa, uma família cristã, verdadeiramente, tem que ser, para nós alcançarmos o céu. Então, da mesma forma que naquele dia houve o Pentecostes, e naquelas poucas pessoas, houve aquela mudança, e eles começaram a lutar, a pregar o nome de Jesus Cristo, a ponto de as pessoas olharem, verem e começarem a serem tocadas também pelo esse mesmo Espírito, e a mudar de vida, e até chegar a nós. E se chega a nós, e se chegou a tantos outros países, e se foi crescendo o cristianismo, da mesma forma, esse mesmo pensamento e essas mesmas palavras que hoje nós ouvimos, pode chegar nas nossas casas, através de nós que estamos aqui, através de você que está em casa. Isso que nós cantamos aqui, pedindo o Espírito Santo, que seja mesmo um fogo abrasador dentro da gente, para que novos cristãos, e cristãos não só de palavras, porque falar que eu sou cristão é muito fácil, mas temos que viver. É por isso que eu peço mesmo assim, que você feche seus olhos e fala isso para Deus: Senhor, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Eu tenho que ser cristão de verdade. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, Senhor, para as minhas vontades. Morrer para o paganismo, Senhor. Eu tenho que viver segundo o que o Senhor me fala, Senhor, todos os dias na Santa Missa. Eu tenho que ser cristão, Senhor. A minha família tem que ser cristã, Senhor. A minha nação, o Brasil, tem que ser um país cristão, Senhor. Desde o presidente da República, Senhor, tem que assumir o ser cristão, Senhor. E atitudes de ser cristão, Senhor. Até aquele mais mais pequeninos, Senhor, têm que assumir um ser cristão, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Cada um de nós. Por isso, Senhor, nós Te pedimos. Pedimos que pela força do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, a mesma força daqueles apóstolos, Senhor. Que ao pregar o Teu Evangelho, as pessoas eram tocadas. Ao testemunhar em Teu nome, Senhor, as pessoas eram tocadas e mudavam de vida, Senhor. Fala para o Senhor assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser testemunha. Eu quero ser. Me dá esta força do Teu Espírito Santo. Que eu não viva no mais ou menos, que eu não viva no mas que eu tenha a força deste Espírito Santo. Que eu tenha força. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Canta, canta pedindo mesmo, Espírito Santo sobre você. Vem, Espírito Santo. Não queremos ser mais ou menos, não. Vem, Espírito Santo. Queremos ser cristão, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, mais uma vez, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Solte a sua voz, Espírito. E vamos deixar que o novo Pentecoste aconteça no meio de nós. Queria andar na Maria, na Maria, lá. Queria andar na Maria, queria andar na Maria, lá. Queria andar na Maria, na Maria, lá. Agora levanta a sua mão direita e vamos professar a nossa fé, porque nós queremos nisso tudo e queremos tudo isso. A nossa profissão de fé não é apenas um ato, não é apenas uma fórmula, não. Nós queremos tudo isso e nós pedimos que tudo isso aconteça, e é por isso que nós professamos, é por isso que nós proclamamos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E é pedindo esse Espírito que nós começamos a nossa oração dos fiéis. Vem, o tom. Vem, Espírito Santo. Sim, nós faremos as nossas orações dos fiéis, começando por isso. Começando por isso. Espírito Santo. É o mais importante, é o mais importante. Vem, Espírito Santo. Vem, vem. Vem, Espírito Santo. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha o nosso pedido de perdão. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que sejamos, neste mundo, construtores da paz e do reino de justiça, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a palavra de Deus seja nossa guia nas horas de indecisão, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o nosso coração se torne morada do Espírito de Deus, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Oh, vem Espírito Santo, vem. Oh, vem Espírito Santo, vem. Oh, vem Espírito Santo. Preciso de